São as diversas respostas a essa pergunta que constituem os diversos ramos das religiões arianas. Então, o hinduísmo, ele é um monte de religiões. Por quê? Porque no decorrer da história da civilização hindu, os sábios deram várias respostas, certo? Ou várias nuances de resposta para essa pergunta. Certo. A resposta fundamental é que, em última análise, tudo é o absoluto. Tudo que é um eu é o absoluto. Certo. E o único, vamos dizer, núcleo de identidade que você tem em você mesmo é justamente o do absoluto. E que tudo mais é algo que se agrega posteriormente. Tá claro isso aí? Certo. Agora, o que acontece? Esse tipo de pergunta, quer dizer, a pergunta mesmo fundamental que você coloca para o hindu ou para o budista, é uma pergunta cuja resposta exige uma espécie de fértil ou rica imaginação metafísica. Para vocês verem isso, constatarem isso, basta vocês mesmos se perguntarem, certo? O que sou eu? Ou quem sou eu? E vocês vão ver que todas as respostas que vocês dão à pergunta quem sou eu, certo? São posteriores ao seu próprio eu. Exatamente. Certo. Então, quer dizer, a responder essa pergunta, certo? Exige que o sujeito dê um salto. Certo. Cognitivo. Tá claro isso aí? Se você perguntar, não, o que é um cachorro ou o que é um ser humano, essa pergunta pode ser abarcada pela sua linguagem. Certo. Quer dizer, qualquer linguagem humana suficientemente rica pode explicar o que é um cachorro ou o que é um ser humano. Mas não existe nenhuma linguagem que possa responder, certo, imediatamente à pergunta o que é eu. Tá claro isso aí? Toda informação que você dá acerca de você, certo? Não é você, evidentemente. É algo que pertence a você. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, quando você fala, não, quem sou eu? Eu sou um ser humano. Mas existe uma identidade entre o conceito eu e o conceito ser humano em você? Não. Se existisse essa identidade, um outro não poderia ser ser humano. Não seria possível que existisse um outro ser humano. Então, o conceito eu, num indivíduo humano, e o conceito ser humano são conceitos que têm uma certa intersecção, mas não se correspondem. Depois eu poderia responder, eu sou o filho de fulano de tal. E mesmo que eu seja filho único de fulano de tal, eu percebo que é possível que fulano de tal tenha um outro filho. E, portanto, também não há uma identidade entre um conceito e outro. Tá claro isso aí? Quer dizer, esse conceito, na verdade, o conceito de eu, ele é tão sutil que a criança pequena, quando começa a aprender a linguagem, ela não consegue perceber a que esse nome se refere. Então, por isso que a criança costuma falar, ah, o Joãozinho fez não sei o quê. Ela não fala, eu fiz não sei o quê. Porque ela não capta a ligação entre esse nome e uma forma sensível. Quando você fala Joãozinho, ela lembra das mãos dela, né? Dos olhos dela, ela lembra de um monte de aspectos do ser dela que se chamam Joãozinho, que no conjunto chama Joãozinho. Mas quando você fala eu, isso é tão abstrato que ela não consegue captar. Está claro assim? Isso quer dizer que o conceito de eu, ele serve como ponto de partida para uma percepção do absoluto, justamente por ser um conceito de natureza puramente intuitiva. Quer dizer, não há um conjunto de nomes que descreva a experiência do que é eu. Está claro, sim? Todo e qualquer nome se refere a algo que simplesmente pertence à minha mente ou algo que pertence ao meu corpo. Está claro, sim? Tudo que eu falo sobre mim mesmo corresponde a Anama ou a Rupa. Menos a palavra eu. Porque eu sou justamente aquele que é o possuidor desse Nama e desse Rupa. É aquele que está subentendido nisso aí. Está claro isso aí? Certo. Então, por exemplo, quando Deus falou com Abraão, qual era a diferença entre esse Deus que falou com Abraão e os outros deuses? Qual era a diferença entre o Deus de Abraão e os deuses dos outros? Que diferenciava os deuses dos outros, do Deus de Abraão, e o Deus de Abraão dos deuses dos outros, era justamente que o Deus de Abraão não tinha forma. Quer dizer, não dava para fazer uma figura do Deus de Abraão. Não é que toda vez que um sujeito então faz uma estátua de um deus, que ele pensa que aquela estátua é o deus dele. Mas ele afirma que existe uma analogia fundamental entre essa estátua e o deus, certo? Do qual ela é a representação, não é isso? Agora, a estátua é um rupa, quer dizer, é uma forma sensível, não é isso? E a toda forma sensível corresponde o quê? Um nama, um conjunto de conceitos que descreve ela. Então, quando você representa um deus numa estátua, você está dizendo que esse deus é abarcado por um conjunto de nomes. Não é isso? Você está dizendo simultaneamente que ele é representável por um conjunto de nomes. e que, portanto, num certo sentido, o seu psiquismo pode esgotá-lo. Tá claro isso, hein? Quando Abraão chega e fala: não, meu Deus não tem forma, não tem uma imagem, não dá para fazer uma imagem. Ele é invisível. Essa invisibilidade, certo, corresponde exatamente ao que os hindus fazem quando eles falam: olha, o Atman Supremo é o eu é o Atman e o Atman é o eu. Os dois estão colocando, então, os rishis, os sábios que fizeram os Vedas, e o Abraão estão colocando o quê? O absoluto fora da esfera de Nama e Rupa. Tá claro isso aí? Isso é a mesma coisa que faz o taoísmo quando, logo de cara, ele dá um nome para o absoluto, quer dizer, Tao, e fala, e Tao significa caminho ou via. Mas o taoísmo começa, a primeira coisa que ele fala sobre o Tao é que o verdadeiro, o Tao que pode ser trilhado não é o verdadeiro Tao. O caminho que pode ser trilhado não é o verdadeiro caminho. Quando ele fala isso, ele está justamente o quê? Lembrando você da característica fundamental do absoluto, que é estar além de Nama Rupa. Está claro assim? Quer dizer, justamente o que funda, que é o elemento comum e fundante das tradições, é justamente essa distinção absoluta de planos. Por um lado, existe a mente humana e o corpo humano e o que eles podem abarcar. E por outro lado, existe um outro negócio que está além tanto da mente quanto do corpo. Tá claro isso, hein? Isso aí é o princípio fundante de qualquer tradição religiosa. De um modo ou de outro, cada uma das tradições religiosas marca logo no começo essa característica fundamental do absoluto. Isso pode ser marcado em diversos meios. Certo. No caso do taoísmo, justamente por uma expressão contraditória. No caso do hinduísmo, usando para significar o absoluto um termo que é puramente intuitivo. E no caso de Abraão, no caso das tradições semíticas, simplesmente afirmando que esse Deus não tem forma. Tá claro isso aí? Então vamos lá. Vamos ver para onde que a gente vai andar agora. Quer dizer, essa expressão inicial ligada à tradição religiosa que diferencia a religião como tradição humana de qualquer outra tradição humana. ou de qualquer outro elemento de uma cultura humana. Certo. Então, por exemplo, você existe para cada civilização um conjunto de ciências e artes que aquela civilização possui e que ela procura transmitir para a geração seguinte. Não é isso? Mas a humanidade inteira sempre viveu assim, tentando transmitir o que ela já sabia para a geração seguinte. Certo. Nenhuma, certo, ciência ou arte se propõe que o seu objeto, desde o começo, transcende a capacidade conceitual humana. Quer dizer, a primeira coisa que o sapateiro diz ao ensinar o aprendiz de sapateiro não é: veja bem, o objeto dessa ciência, que é o sapato, é incompreensível. Né? O verdadeiro sapato é incalçável. Certo. Tá claro isso aí? Quer dizer, qualquer tradição cultural, justamente pelo contrário, certo, se origina quando você consegue reunir um conjunto de conhecimentos numa forma mental que expresse de maneira suficiente e completa o seu objeto. Não é isso? Quer dizer, uma arte ou uma ciência está consolidada numa cultura justamente quando o conjunto de meios que significam o objeto, ou que expressam, conjunto de meios linguísticos ou nominais que expressam, ou idiomáticos que expressam o objeto, é suficientemente completo. Você quer ver um exemplo? Então, por exemplo, um exemplo são os 13 livros dos elementos de Euclides. Todos eles tratam de um objeto que é a geometria. Se você romper, certo, a cadeia histórica de ensino da geometria a partir dos elementos de Euclides. Então, Euclides ensinou para os discípulos, que ensinaram para os discípulos, que ensinaram para os discípulos, papapá. Não é isso? Suponha que eu interrompa essa cadeia de transmissão e duas ou três ou quatro ou 50 gerações depois alguém encontre um exemplar, um manuscrito dos elementos de Euclides e tente entender o que é aquilo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que é perfeitamente possível reconstituir completamente a ciência da geometria tal como Euclides a conhecia por meio do registro que ficou. Quer dizer, mesmo que você não exista, num determinado momento histórico, não exista mais nenhum descendente cultural ou intelectual direto do Euclides, se sobrar o registro nominal, ele é suficiente para você resgatar aquela tradição, para você resgatar aquele elemento da cultura grega. Está claro isso aí? Por quê? Porque o próprio objeto está dentro dos limites de Namarupa. Quer dizer, ele não é maior do que a capacidade conceitual humana. Ele é menor. Está claro isso aí? Já a religião não é assim. Como seu objeto fundamental, certo, transcende Namarupa, se num determinado momento o ensino de uma religião é cortado, ele não pode ser recuperado na geração seguinte. Quer dizer, se uma geração humana, certo, não aprender o hinduísmo da geração anterior, na outra geração não haverá mais hinduísmo. Quer dizer, o registro nominal do hinduísmo não é suficiente para resgatá-lo. Isso vale também para o cristianismo, o judaísmo e assim por diante. Mas, se uma geração para outra pode ser expresso, a posterior pode compreendê-lo, por que a compreensão não pode vir só pela forma escrita? justamente porque a forma escrita é uma indicação. O que altera na fala? Pronto. A fala é um ato vital. Exatamente. O registro, o livro escrito já não é mais um ato vital. Já reduz a fala. Certo. Ah, em algum momento, o que as religiões vão falar? Em algum momento, Brahma falou para fulano tal coisa. E ele ouviu. Aí este sujeito falou isto para um outro sujeito. Que falou para um outro, falou. E assim por diante. Quer dizer, é esta, vamos dizer, ligação vital que faz com que aquela religião seja uma religião ainda. Quer dizer, ela é uma imitação de um ato vital do próprio Deus. Tá claro isso aí? Por quê? Porque o Deus, o próprio Deus, não pode ser abarcado conceitualmente. Quer dizer, a coisa, a experiência mais comum é que a cada geração, de qualquer tradição religiosa, tenham que surgir novos comentários à escritura ou à tradição anterior, porque a própria escritura não expressa o conteúdo para aquela geração. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, se eu abrir a Bíblia agora, eu chegar em casa, nunca ouvi falar de cristianismo, eu simplesmente abrir a Bíblia. Nem, também nunca ouvi falar de judaísmo. Como eu faço para me tornar judeu ou cristão? Simplesmente abrindo a Bíblia. Não dá. É impossível. Como eu faço para entender o que significava o Deus de Abraão para Abraão? O único jeito de eu entender o que significava o Deus de Abraão para Abraão é entender isso a partir de um sujeito que entendeu isso de um outro jeito, que entendeu de outro jeito, que entendeu de Abraão, que entendeu do próprio Deus. É por isso que as religiões são tradições. Quer dizer, elas são trazidas de geração em geração para a geração seguinte. Tá claro, hein? Se fosse possível, se o objeto da religião, o objeto último da religião, fosse esgotável pela mente humana, qualquer descrição suficiente dele poderia ser resgatada 2, 3, ou 50 gerações depois. Certo. Então, por exemplo, hoje a gente pode aqui, não, vamos abrir o livro egípcio dos mortos. Ah, o que era o absoluto para os egípcios? Não tenho a menor ideia. Ninguém tem a menor ideia. E assim tiver um conjunto de obras que explique cada uma das, dos conceitos inerentes a uma religião, não é suficiente também? Também não é suficiente. O máximo de compreensão que você pode ter de uma religião que foi interrompida historicamente é por analogia com outras religiões semelhantes ou próximas. Tá claro isso aí? Claro, peronomútil, né? Na verdade, estou falando o que você disse, mas eu não consigo entender se algo que não é abarcado pela inteligência humana também não é possível ser expresso pela fala, porque não é abarcado. Ele também não será abarcado pela transmissão escrita. Então, o que tem em comum da escrita para a fala? Ambos não abarcaram todo o conceito. De fato. De forma especial a fala em relação à escrita. O que tu, exatamente. Que dá este plus de compreensão. O que torna especial a fala em relação à escrita? A alma, né? Oi? A alma, como você falou. Certo. Veja bem, não é exatamente a alma, certo? É justamente que a fala, como ato vital, certo? Ela inclui uma série de outras dimensões, certo? Da existência humana, que o mero registro escrito não inclui. Quer dizer, o registro escrito, ele é maximamente abstrato. Ele tende, certo? Vamos dizer, tende muito mais para nama. Então, por exemplo, o escrito não parece com o que você falou. Então, por exemplo, você não tem a menor ideia, lendo uma língua totalmente desconhecida, você não tem a menor ideia de como ela soa. Não é isso? Você tem alguma ideia de como que é? Se botar aqui um monte de letras árabes, você tem alguma ideia do som delas? Mesmo que você possa entender, você não tem a menor ideia do som. Não é isso? Então, você não tem ideia, por exemplo, da musicalidade daquela língua. Tá claro isso aí? Então, isso já, quer dizer, existem notícias ali que já foram cortadas. A escrita empobrece? A escrita enriquece no sentido do registro abstrato. Quer dizer, para todo, vamos dizer, todo e qualquer objeto cósmico, objeto natural, a escrita enriquece. Ela enriquece no sentido justamente de criar um registro que é resgatável, que é recuperável, mesmo no caso de emergência, no caso de se perder o ensino contínuo. Certo. Mas, opa. Por mais que você descreva um cheiro, se você não tiver, né, a experiência vivida, você não vai saber como é aquele cheiro realmente. Exatamente, você não vai saber como é aquele cheiro. Certo? Inclusive existiam povos, certo? Como por exemplo, os povos celtas, eles tinham, certo, elementos de escrita, mas eles tinham entre eles a lei que proibia de usar a escrita para as coisas da religião. Não, a escrita existe só para os registros comerciais, políticos, acordos, né? Mas ela não pode ser usada para as coisas da religião. Ah, por quê? Porque ela vai dar a impressão de que você está transmitindo um negócio e não está. E se você pegar também todos os povos, porque eles... Então, Deus falou com Abraão. Por que Deus não escreveu um livro para Abraão? Né? Exatamente. Exatamente. Por que que... mandou um e-mail, exatamente, para Abraão? Certo. Exatamente, não só um fax. Por que que ele falou com Abraão? Porque justamente a fala, ela... Ainda ser um ato vital, ela como que resume todos os componentes da individualidade humana. Certo? A fala tem desde uma aparência sensível, quer dizer, a fala pertence à rupa, certo? Mas a fala também pertence à nama, porque ela tem um conteúdo inteligível, quer dizer, ela tem um significado. Quer dizer, a palavra é como um resumo do próprio ser humano. A palavra entoada transcende. Sim, sim. Ah, perdão, não entendi a pergunta. Sim, por isso ele tem que ouvir o réu. Evidentemente. Certo? Tem coisas que ficam perdidas no registro escrito. Sim, a expressão facial, um monte de coisa. Então, mesmo as religiões que põem ênfase num livro escrito, elas vão dizer que, opa, primeiro isso foi falado, e segundo é importante que isso não seja esquecido. Certo? Você tem caso, por exemplo, no caso do judaísmo, houve um tempo em que eles perderam o alfabeto deles. Quando eles foram escravos na Babilônia, eles passaram tanto tempo lá que eles esqueceram o alfabeto deles e depois tiveram que recriar um alfabeto que é totalmente estranho à língua deles. Mas eles não perderam a narração oral, certo? Dos hinos e da descrição dos ritos e tudo mais. Percebem? Se a gente perder isso aqui, perdeu tudo. Mas o alfabeto não era tão importante assim. Tá claro isso aí? Obrigado. E isso se dá exclusivamente no caso da religião. Certo? Qualquer outro componente da cultura humana só tem a ganhar com o registro escrito. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que o absoluto ele só pode ser captado como uma experiência direta e individual. Do mesmo jeito que o eu, ou que uma coisa que não tem forma alguma, como o Deus de Abraão. No começo não tinha nenhum nome, e é por isso que falavam o Deus de Abraão, porque ninguém sabia como ele chamava. Ou o tal que não pode ser trilhado, o caminho que não pode ser trilhado. Essa, a expressão, um caminho que não pode ser trilhado, é algo que não dá para você imaginar, certo? Ou conceber abstratamente, não é isso? E muito menos para você ver. Tá claro isso aí? Então, esse é o primeiro, vamos dizer, critério de distinção entre uma verdadeira tradição religiosa e uma tradição pseudo-religiosa. Tá claro isso aí? Se o conceito original pode ser abarcado, se o objeto original pode ser abarcado conceitualmente, evidentemente não é uma religião. Muito menos ainda se ele pode ser abarcado por uma forma sensível. Tá claro isso aí? Mas se esse é um dos lados do que caracteriza uma religião original, também o outro lado é o fato deste mesmo absoluto ele se agarrar a uma forma sensível e a um conjunto de conceitos. Não é isso? Quer dizer, se o absoluto de que fala, por exemplo, a tradição hindu é inalcançável, inatingível, indefinível, no entanto, ele fala os Vedas. E os Vedas é uma forma sensível. Não é isso? Mesma coisa, Deus de Abraão. Ele é invisível e impossível de ser representado. Ele fala para Abraão: faça isso. Não é isso? Porque sem essa fixação numa forma sensível, também não é possível a existência de uma religião. Quer dizer, ao absoluto não é de modo algum fundar uma religião. Está claro isso aí? A fundação de uma religião é justamente a fixação do absoluto numa forma compreensível. Por meio de uma experiência real. Exatamente, não por meio de criatividade, não é uma elaboração. Os Vedas, segundo os hindus, não é uma elaboração dos sábios que escreveram. Eles simplesmente ouviram. Do mesmo jeito que a ação de Abraão de sair do seu país, não é que ele achou, ele concluiu que Deus não queria que ele ficasse morando naquele lugar que só tinha idólatras e que ele deveria se afastar. E que se ele fizesse isso, Deus o recompensaria com uma descendência numerosa. A ideia é que Deus falou para ele isso e aí ele simplesmente fez. Por que ele fez? E por que o Brahmani recita o Veda? Que Deus falou, é como que para retornar nesse mesmo movimento. Então Deus fez um movimento na direção do homem, e aí o homem faz um movimento complementar na direção de Deus. Então Deus chega para Abraão e fala: sai do seu país e vai para tal lugar. Aí ele sai. Por que que ele sai? É só para ter uma descendência numerosa? Não, ele faz porque saindo ele volta na mesma direção da onde veio essa voz. Tá claro isso aí? Quando ele volta nessa direção, ele chega a uma série de conclusões acerca de Deus. Ah, Deus é assim, Deus é assado, Deus é... Essas são essas conclusões dele que permitem que ele transmita a experiência original para a geração seguinte. Então, é a mesma coisa. Os sábios originais que fizeram os Vedas escutam aquilo de Deus, aí eles recitam. Quando eles recitam, eles como que fizeram um movimento na direção daquela voz. E aí eles, opa, o dono dessa voz é assim, assim, assim, assim. Aí eles descrevem isso pro sujeito da geração seguinte. E aí o sujeito da geração seguinte faz a mesma coisa. E assim vai. Tá claro isso aí? Então, esse também é o segundo um outro elemento comum a todas as tradições religiosas. Quer dizer, logo no início elas dão um meio de auto-perpetuação. Elas ensinam um mecanismo pelo qual você vai perpetuar aquilo. Então, no caso dos Vedas, é justamente a recitação deles. A primeira coisa que os sábios falaram: olha, isso aqui foi o que Deus falou, e se você falar, você vai entender quem é o Deus que falou e do que ele falou. No caso, por exemplo, da tradição abraâmica, é diferente. Abraão não fala para o filho dele que ele fale as palavras que Deus falou para Abraão. Mas ele ensina um outro método de preservar aquela tradição, que é: olha, Deus vai sempre dizer para você abandonar alguma coisa. Se a cada geração a gente abandonar uma coisa específica que Deus mandou abandonar, a gente se aproxima dele de novo. É por isso que a história das tradições semíticas, até elas se dividirem em ramos formalmente distintos, é uma história do que? De renúncias. De uma geração para outra, Deus falando: olha, não faça isso, ou não fique em tal lugar, ou não tenha tal coisa. Tá claro isso aí? Quer dizer, algumas tradições, então, elas têm meios de perpetuação tão sutis que elas, durante várias gerações, têm um número muito pequeno de membros. Então, por exemplo, a tradição de Abraão tinha só os descendentes dele. O taoísmo se diz que nas 10 primeiras gerações tinha um membro. Então se diz que Lao Tse ensinou para um, que depois ensinou para um, que ensinou para um, e assim foi durante as 10 primeiras gerações. Tá claro isso aí?